Vamos embora sim! Vai com junto, eu quero ouvir. Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. E quando estiver num dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sentir realizado e dizer que encontrou bem que você sempre pra cima se fez. E quando chorar de saudades, e quando morrer de ciúmes, e quando sua sensibilidade identifica perfume, bate na palma da mão. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. De metades, é amor, é o encontro de metades. Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio faz bem. Quando você fecha os olhos, no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. Quando estiver no dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sentir realizado e dizer que encontrou bem, quem tá de bem com a vida joga a mãozinha e vem. E quando chorar de saudades, quando morrer de ciúme, e quando morrer de ciúme, quando sua sensibilidade identifica o perfume. Eu quero ouvir, vai. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, vai. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades, a rosa e beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor, é o encontro de metades. É amor, é o encontro de metades. A rosa e o beija-flor.